Serra November, reduza para 210. Reduzindo até 210, Romeu Serra November. Salvador Azul 4065, necessita agora para 240 por mais 20 milhas, devido a uma grande formação no setor de Leda. Ciente para o 5065. 3192, redução 179. 179, 92. Controle, só confirmando, Romeu Serra November descendo até o 050. A partir de agora está autorizado para 4.000 pés, ajustado 1.012, Romeu Serra November. 4.012, Romeu Serra November. Autorizado 050. Ok, 050, 5491. Puxa, e acionamento? Autorizado, também táxi. De óleo, corte, já chamar. ...065, dentro de quantas milhas o senhor está livre de formações à esquerda? Prossiga 0465, necessita de mais 15 milhas nessa proa. Ok, após 15 milhas, o senhor tem condição de voar bridge livre informações? Afirmativo. Ok, gente, informa então, livrando as formações na proa de bridge, azul 4065. Parar na proa de bridge, azul 4065. No 396. Autorizando, avistando, no 396. Complete a aproximação e chame a torre Salvador em 118-612. 18-6, gol no 3-6. 3-1-9-12, livre LS, desça para 2.000, informe estabilizado no localizador. Reportará, Salvador. Romeu Serra November, reduza para 1709, desça para 3.000 pés, ajustado 1.012. Descendo para 3.000, com 1.012, 1709, Romeu Serra November. É o gol 1396, 1.6 para o externo, abaixado, travado. Gol no 396, complete a aproximação, guardando informação de pista livre, é o número 1 para pouso. Vento, 140 graus, 129, ajuste 1012. Aguardando o gol 1396. Azul 4065, após o desvio, dentro de mais umas 5 milhas, o senhor está autorizado a voar a bridge pelo centro Recife. Chame o E1251 alternando 3325 agora. Oi, senhor, já está pronto o bridge no momento. 251, confirma o alternado, por favor. Alterne 1-3325. 3325, obrigado, boa tarde. Azul 4065. Reporte alinhado, pronto para decolagem. M314, boa tarde, taxi Alfa, reporta Alfa da Juliette. Alfa, tia Juliette, M314. 396. Estabilizou? Estabilizado. Complete a aproximação e chame a torre Salvador em 1.8 decimal 62. 8.6. Controle, muito boa tarde. Azul 4032 transferiu da liberando 170 para 150. Azul 4072, sem identificação. Decima até 050, autorizado a chegar na área. Para 50 na área, azul 4032. 1012. Teste. Informe estabilidade. Confirme para o Romeu Serra Novembro. Livre aproximação, desça para 2000, informe estabilizado, Romeu Serra Novembro. 2000, repórter estabilizado, Novembro. Para o táxi, está com 9-1 a bordo, 2 horas e 30, alterna Aracaju. Siga. Torno no 86, gol no 649. Tá, quando pronto, 186, 649. Oceaner 6314, prossegue Juliette para o 05. Prossegue Juliette para o 05, 6304. Pode. Informe, ingressando na CTR Salvador, 20 milhas. Salvador, Webjet 5729, boa tarde. Boa tarde, Webjet 5729, sem identificação, descima até 060, chegada Bonf. Identificou, descendo ao 060, chegada Bonf 5729. Trip 5491, atingindo 050. Trip 5491, está reautorizado 3.000 pés, altímetro 1.012, aguarda o final do LS X-Ray. Ok, 3.012, aguardando. Mantenha a posição, aguarde para decolagem, Índia 9 Euro Alfa. É o 3192, pista livre autorizado, pouso, vento no 30 graus, no 4 máximo. Repouso, 3192. Serra Novembro já estabilizou? Estabilizado, Romeu Serra Novembro. Camitou em 18612. 18,6, boa, Romeu Serra Novembro. Trip 5491, livre aproximação, desça para 2000 pés, informe estabilizado. Ok, desça para 2000, informarei estabilizado, é o 5491 da Trip. Estabilizado, localizador. Tensão de pouso no 0 ou no 7? A 0. Ciente, complete a aproximação, aguarde informação de pista livre, vento no 30 graus, 1, 2, 9, ajuste no 0, no 2. Guardando pista livre, novembro. ...5729, reduza para 2509. Para 2509, 5729. Azul 4032, vou ir na PRO de ITAP. ITAP 4032. De vento no 30 graus, 12 nosso. Aguarde para decolagem. Mandando. É o 3192, no solo, aos 35, livrar direito, no 21, no décimo 9. Direita, 219. Comeu o Gonsign, poderia informar novamente? Trip 5241, senhor, poderia nos antecipar a saída provável? O destino? Confim. Confins. Provável da El. Tá ciente, quando tiver disponível a cópia, estou na sua escuta. Polo Salvador, estando 3192. Uno 396, ingresso via Juliette 07 ao portão. Juliette 07 na 396. Polo Salvador, estando 3192. Tan 3192, prossegue via Alfa Quilo para o Pátio 3. Quando lá tem sinalizador. Alfa Quilo para o Pátio 3, 3192. Oh, azul 4032. 3000 com velocidade liberada, 4032. Paulo Salvador, o trip 5421 a 5241. Apenas gostaria de retificar o destino, é Montes Claros, senhor. Ah, afirmativo, Montes Claros. assistente, eu já tenho autorização, o 5241. Pronto pra cópia? Pronto pra cópia. Tio Romeu Papatanga, informa ingressando no corredor Interlagos. 200. Decolagem da 1-0, primeira curva direita. Prefira sair da gola, Eval, após Eval, direto Vitória da Conquista, após direto Retol, onde intercepta o Whisky 8, após conforme o plano. 5553, no transponder, 10935, é o controle. 5241, da 3P. Decola do 1-0, primeira curva é direita. Cumpre o perfil Deval, Vitória da Conquista após intercepta o Whisky 8, alocado 5553, 1935 é o controle Salvador. 5241 da Trip. Só confirmando a saída, Gole, Eval após Eval direto. Conquista. Gole, Eval após Eval direto. Afirma. Terno, ou melhor, passa de cena no momento, rebaixado travado. 5491, vento no 40 graus com 119, altímetro no 012, aguarde autorização para pouso. A gente confirma a posição do tráfego, está na... A curta final, o tráfego à frente? Tráfego à frente já está na pista, ainda não livrou, e temos também um tráfego que está no través da 28 já livrando o eixo da pista. E a gente... Meu Serra November, solo aos 38, livrou à direita, chame solo 121 decimal 9. 209, boa, Romeu Serra November. Solo, boa tarde, Papa Romeu, Romeu Serra November, livrou, prossegue para o pátio 3. Romeu Serra November, prossegue Alfa Quilo para 3, quando lá tem o sinalizador. Alfa Quilo para o 3, Romeu Serra November. Bom. Avião livre pouso na 1-0, vento no 30 graus com o 119, altímetro no 012. Ok, ciente do vento, igual altímetro 1012. Poderia confirmar a posição da aeronave que decolou aí, do helicóptero? A aeronave é asa fixa, está seguindo via litoral norte, no momento 1,5 milhas do campo. Ok, ele decolou da 17? A avião decolou da 17, curvou à esquerda e cruzou próximo à cabeceira 28. Tá, ok, obrigado. Índia November Alpha, 1.000 pés em condições visuais, corredor forte na minha escuta permanente. Sugiro que troque seu equipamento rádio para o número 2, está quase que ininteligível sua transmissão. Índia November Alpha, vai manter 1.000 pés no corredor forte, na sua escuta permanente, reportará para o regresso. Agora 5x5 a transmissão, Índia November Alpha, afirmativa. Web 5729, redução para 2109. 2109, 5729. Livre LF, redução para 2000 pés, informe iniciando a redução necessária. Afirmativo, está com 250 nós, para 2000, livre LF, informará reduzindo azul 4032. No 649, ali mantenho no zero. Ali mantenho no zero. Controle, desejo que o Romeu Papatango faça uma mudança de altitude para evitar o conflito de tráfego com o Índia November Alpha. Eita, solo 121 decimal 9. Pega o Jardim 12 para evitar o tráfego a 1000 pés aí no corredor forte, se desejar. Afirmativo, acendendo para 1.500 pés, no meu patapé. Passo 91, solo aos 41, livre à direita, solo 121 decimal 9. Livrando à direita, chama 1219, 35491. Solo, muito boa tarde, trip 5491, livrou. A linha decola da 1-0, vento no 40 graus, com no 2-9. Linha decola 1-0, 649. 4491. Salvador, bom dia, Xanã 63 27 para Ilhéus 240. 63 27 240, Ilhéus, Sierra, confere a informação em curso, pronto para cópia. Pronto, cópia, assente na Sierra. 63 27 Xanã, autorizado Ilhéus 240 ao nível, decolagem 10, primeira curva direita, precisa saída da El Leda, após Leda, direto Ilhéus. 5554 no transponder, 10935 ao controle, 6327, Post Genera. É, autorizado em Léo 240, decola da 10, curva direita, saída da Elmeda, transponder 5554, controle 1935, Genera 6327. Correto, reposta quando pronto para acionamento push, o Xené 6327. Reportará quando push, quando pronto para push, acionamento 6327. Ativo 250 para aproximação. Sente. AB 5729, reduza para 170. AB 5729, reduza para 1709. Afirmativo, reduzindo para 1709, 5729. O 649 solicita. Prossiga com a solicitação. Desvia à esquerda, proa 170, aproximadamente 30 milhas. 70 por 30 milhas, copiado, suficiente. 649. O azul 4032, ULS. Complete a aproximação, azul 4032. Chame a torre agora, 198.62. 18.6, grato, até daqui a pouco. Web 5729, desça para 2000, livre LS, informa estabilizado no localizador. Descendo para 2000, livre LS, informa na estabilizado 5729. Arrumei o Papatango. Prossiga, controle. Vai cruzar com tráfego, 1000 pés, rumo oposto, Monteale 150, a 4 milhas à frente. Se possível, a gente pode entrar a rotatória da presente. Boa rotatória, Romeu Papatango. Mantenho no 1500? 1500, rotatória. Não, tô no 1500, rotatória, é o meu papatão. Índia, November, Alfa. Vai cruzar com tráfego, rumo oposto, mantendo um no 1500 pés, equipamento é um Papa 28 Alfa, a 1500 pés. Confirma o horário do plano, Quebec. Tinha uma cópia. Circo Delta Manati, número 2 para cópia, por gentileza, aguarde. Estou aqui no corredor forte. Ciente, informe visual com o campo agora para transferir a torre, Romeu Bogotá. Chamará visual com o campo para transferir para a torre, Tango. Mike Quebec pronto para cópia. Link Mike Quebec Salvador, Cairu, 1000 pés, decolagem 17, primeira curva direita, corredor axé, aciona o padrão 0161-19935, Victor Mike Quebec. 8612, é o web 5729. O número 86, objeto 5729. Estimativo, um forte chiado ao fundo, que faça o check no equipamento rádio, quando pronto para acionamento, chama 2, 108.62 e bom voo. Cuidado, Delta, pronto para cópia. Nós, altímetro no 0, no 2, aguarde pista livre. Gente, no 0, no 2, no altímetro, aguardando pista livre, 572 nada. 0 milhas. Gente, informe daqui a 10 milhas na Podileira, então, no 649. Contará pro ano. Azul 4032, solo 48, livre à direita, solo 121 decimal 9. Direito 1219, grato, azul 4032. Solo, boa tarde, é o Papa Romeu, Lima Delta Lima. Lima Delta Lima, prossiga. Tá no pátio 5, pronto para acionamento? Pátio 5, a intenção é buscar vida? Intenção é buscar vida, senhor. Afirmativo. O Lima Delta Lima... Salvador busca vida, 1000 pés de altitude. A decolagem será... da... Tem condição de decolagem da Taxiway Papá, no ponto de espera com Proa Norte? É assim que é autorizada pela torre? Da Taxiway Papá, Proa Norte. Positivo, afirmo. Sim, gente, Proa Nordeste, né, é verdade. Da Taxiway Papá já comprou o Nordeste, tu busca vida, o Lima Delta Lima. 1000 pés de altitude, aciona 0197 no transponder. A intenção, assim que é autorizada pela Torre Salvador, é a decolagem da, do ponto de espera da Taxiway Papá com Pro Nordeste, Pro do condomínio Busca Vida. Lima Delta Lima, proteger. Transponder 0197, na intersecção Papá, decola com Pro Nordeste, pro do Busca Vida. Sua altitude, podemos manter 500 AGL. Afirmativo então, vai a 500 pés. 500 pés então, Lima. Já tem o POB? 04. Azul 4032, livrou na sua escuta. 4032, Juliette 03 do Portão. Juliette 03, obrigado. O POB do Lima Delta Lima que eu não copiei? Sente livre acionamento, chama para o táxi. Salvador, tá 3145, transfere com a Sierra. Tá 3145, assina identificação, desde se mantém um 040, chegada Bonf. 040 Bonf, poderíamos usar pelo. Não, pelo. Obrigado, pelo. 3145. Gente, mantém o ponto de espera, temos aeronave já na final da 1-7. No 5729, solo 51 no livre à direita, solo 121 decimal 9. Confirma para o objeto 5729. Afirmo, solo 51 no livre à direita, solo 121 decimal 9. Direita 1219, obrigado. Solo Salvador, muito boa tarde, objeto 5729. 5729 da Webjet. Táxi via Alfa, táxi lento. Portão previsto é o 01, porém o mesmo ainda se encontra ocupado por um foquecem da Avianca. Mantenha o ponto de espera da Taxiway. Mantenha antes da Taxiway Juliette. Gente, via Alfa mantém antes da Juliette, provável táxi, provável gate 01, obrigado. Mira da cabeceira no 7, Romeu Papatango. Gente, Romeu Papatango, livre pouso na 1-7, vento no 40 graus com 1-1-9, altímetro no 0-1-2. 1-0-2, livre pouso na 1-7, Romeu Papatango. do 43. 5627 da Trip, 43 autorizado a reportar. 5627. O objeto 5729, o portão acaba de ser redefinido pela Infraero, prossegue via Alfa Juliette 02 ao portão. Gente, Alfa Juliette pro portão 02, 5729. Só título de informação, muitos urubus aqui no final da 17. Gente, graças pela informação. É com Mike Tango, vou direto à rotatória. O time tem Salvador 2012, mantém-se em condições visuais. Só uma descida para 1503 para ajustar seus corredores. Ingressar no pátio. Oi, o Lima Delta Lima está pronto para o táxi. Retorno a Quebec, ali mantém no 7. Delta Patango, solo ao 5-4, autorizado backtrack, atento à aeronave que está ingressando por parte da Taxiway Oscar. Trip 5627 para o táxi, POB 42, 3 horas e 50 de autonomia, alternando Recife. Só confirme o alternado, por gentileza. Recife. Recife então, confirmando 4-2 a bordo e 3,50 autonomia. Afirmativo. Gente, o 5627 da Trip tem táxi autorizado em frente, última direita, táxi Índia, no ponto de espera quando pronto, chama 2,86, o altímetro no 012. 5627, gente. Aí 2231 na sanificação, desse mantém o 060, chegada a mão. 060, chegada a mão, 2231. Como é que o Delta observa a aeronave de asa fixa que vai ingressar no pátio, após a mesma está livre o táxi, chame no ponto de espera. Sequência livre ao estacionar. Zona Quebec, decolar da 17, vento no 50 graus, cono 2 nós. Vento 250 nós. Aguarde, será o número 2 para a decolagem do setor. Número 2 para a decolagem, Lima. Qual a velocidade? 250 nós. Tem como manter a velocidade até mais próximo de interceptar o cruzador? Sem problema, pode descer para 2000? Pode descer para 2000 pés com 1012, hein?